alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Quando abro o guarda-roupa, vejo algo inesquecível. Eita! Gente, alô meus amigos, alô minhas amigas, tô aí, Maurício Fares, tô eu, chegando agora com o nosso encontro, o programa Maurício Fares, com muito carinho, e onde quer que você esteja, ó, aquele abraço de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, aonde tiver um radinho ligado, curtindo Maurício Fares, aonde tiver um computador também aí, você que tá aí me acompanhando, olha, saiba que pra mim é uma honra, um prazer muito grande ter a sua audiência, viu? E é bom demais. E hoje nós vamos ter aqui muita coisa boa no programa. Vamos ter aqui o Zé Ramalho. Vamos ter aqui o Queen. Vamos ter Leandro e Leonardo. Metallica. Ó, rapaz, hoje o trem aqui tá danado. Daqui um pouquinho então você vai começar a curtir as coisas boas. Vamos ter também a carta de destaque, viu? Por isso mesmo, fique ligado, fique atento no programa de hoje, que eu tenho certeza você vai gostar e muito. Então vamos começar trazendo aí o Zé Ramalho, ele que vai cantar Frevo Mulher. Roda lá, menino! Jovem, os olhos eram de fé. Ai, quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens eram inverno, outros verão. Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças a ponta do esporão. A folha do não me toque e o medo da solidão. Veneno meu companheiro desatado cantador. E desembocar o primeiro assunto do meu amor. Quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, o olho cego vagueia procurando ouro. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, o olho cego vagueia procurando ouro. Os olhos eram de fé. Ai, quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens eram inverno, outros verão. Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças a ponta do esporão. Apoiado não me toque o medo da solidão. Veneno meu companheiro desatado cantador. E desembocar no primeiro assunto sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Essa carta destaque de hoje aqui, de onde é que ela vem mesmo, hein? Ah, é Pirapora, Pirapora é Minas Gerais. É a carta do homem apaixonado e esperançoso de Pirapora, Minas Gerais. Bacana, né? Vocês vejam que o número de homens que participam aqui do quadro Carta Destaque é bastante grande. E falam que o homem tem vergonha de participar. Que conversa fiada, rapaz. O homem também tem sentimento igual qualquer um, né? O homem também tem os problemas, tem aí a vontade de desabafar com alguém, como qualquer pessoa. É uma pessoa normal, né? Porque é homem que ele não tem o direito de chorar, de ter amor, de ter desilusão, de ter... Claro que tem, não é? Então eu acho bacana mesmo de ver que aqui a credibilidade do nosso programa faz com que, olha aí, vocês vejam, que a gente recebe uma quantidade muito grande, né? Vocês prestarem atenção desde o começo do programa aí, que eu comecei a apresentar o programa, vocês vejam que o percentual de homens que participa é praticamente igual ao percentual das mulheres, ou às vezes até um pouquinho mais, né? Então hoje é a carta do homem apaixonado e esperançoso de Pirapora, em Minas Gerais. Legal, meu amigo, já vamos conhecer a sua história. Ainda não li a cartinha não, mas vamos saber já o que é que ele quer dizer, não é? E a primeira música... Não, a primeira eu já rodei. Agora eu vou trazer Gilberto e Gilmar, o Abajur. Roda lá, menino! Teu calor já não aquece o nosso lar. Teu cantinho em nosso leito está vazio e a saudade ocupou teu lugar. Ao meu lado ainda está teu travesseiro. Vejo a fronha com o teu nome bordado. Vai a noite, vem de novo. Uma noite eu amanheço acordado. E o abajur aceso sobre o criado mudo me faz lembrar de tudo, um mundo de ilusão. E o cobertor que aquece o teu lugar programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Seria tão simples se realmente fosse desse jeito. A fórmula para ser feliz. Olha só, perdoe como você gostaria de ser perdoado. Ame como você gostaria de ser amado. E faça somente o que você gostaria que fizessem a você. Isso é uma fórmula para ser feliz. Agora o duro é fazer isso aí, tudo isso aí, né? Perdoar como você gostaria de ser perdoado. Amar como você gostaria de ser amado. Fazer somente o que você gostaria que fizesse a você. Isso aí, vou te contar, é quase que uma utopia, né? Porque a gente, na verdade, falar da boca para fora é fácil. Agora eu quero ver é fazer isso aí na realidade. Aí é mais complicado um tiquitinho, né? Vamos trazer uma dobradinha? Vamos trazer dois bregas agora. Ixi Maria, dois bregas mesmo. O primeiro brega é o Maurício Fares. A saia, presente de aniversário. E o outro é o Júlio Nascimento. Lady Anne, roda lá, menino, roda. Quando abro o guarda-roupa, vejo algo inesquecível que me leva até você. Não sei se foi de propósito que deixou ali guardada uma saia longa amarrotada com vestígios de prazer. Como é difícil para mim ficar lembrando. Parece ontem que a vi tirando. A diferença é que está tão fria. Como eu, com o tempo se desgasta. Sentimos a mesma falta de quem sempre nos aquecia. Hoje é data de aniversário, que estamos solitários, tanto a saia como eu. Comprei pra ela um cabide louco e pra mim uma noite de fogo. Foi o presente que ela me deu. Comprei pra ela um cabide louco e pra mim uma noite de fogo. Foi o presente que ela me deu. Como é difícil para mim ficar lembrando. Parece ontem que a vi tirando. A diferença é que está tão fria. Como eu, com o tempo se desgasta. Sentimos a mesma falta de quem sempre nos aquecia. Hoje é data de aniversário, que estamos solitários, tanto a saia como eu. Comprei pra ela um cabide novo e pra mim uma noite de fogo. Foi o presente que ela me deu. Comprei pra ela um cabide

Antigamente ainda se respeitava porque sabiam se respeitar. Hoje em dia eles perderam o respeito por si próprio e à medida que eles mesmos vão aí se desrespeitando, vão perdendo também o respeito à credibilidade popular. Então hoje em dia é mais do que comum a gente falar político, isso é bandido. Ninguém quer nem saber quem é, já diz logo é bandido. E é pior que a gente é obrigado a concordar, que certos pontos tem razão mesmo, viu? Olha aí, Metallica, Nothing Else Matters. Roda aí a Metallica, vamos lá, menino, roda. Nothing else matters.

Estes são nomes de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Eu estava lendo esses dias uma matéria no jornal que me deixou muito preocupado. É que vocês sabem que a maioria das cidades grandes, das grandes capitais, os hospitais têm aí o banco de leite materno, né? Que é uma forma de manter um estoque aí para aquelas crianças que nascem prematuras, que precisam do leite materno, para as mães que não podem amamentar, tem mãe que não consegue amamentar, que não tem o leite, ou que por algum problema, por alguma razão, a criança não pega o peito. Então a criança precisa do leite materno. E o que eu li aqui no jornal foi preocupante exatamente por isso, porque vem caindo a cada dia o número de doadoras, o número de mulheres que se propõem a tirar o próprio leite, o excesso de leite que ela tem. Não é tirar o leite da criança dela, ela vai doar o excedente, aquilo que sobra. Ela tira aquilo que sobra e faz a doação para o banco de leite. Então, os bancos de leite das grandes capitais, das cidades grandes, eles estão aí já tendo dificuldades, não estão tendo leite para poder suprir essas crianças que tiveram essa dificuldade e que precisam do leite materno e não estão tendo, por falta exatamente do estoque. Olha, se você é mamãe, se você tem um filhinho, você sabe o quanto é importante o leite materno, né, para uma criança. Se o seu leite está sobrando um pouco aí, você vai ficar com aquela dor, com aquele, sentindo aquelas pedras no peito. Então tira um pouco desse leite e faça a doação. Procure se informar direitinho aí como é o procedimento. Eu tenho certeza que você vai ver, olha, você vai fazer um gesto de caridade, você vai fazer um gesto humanitário e você vai se sentir muito bem, com a consciência tranquila, com a consciência que você está fazendo um bem para outras crianças que necessitam tanto desse leite que está sobrando aí para você. Não é? Não é tirar o leite do seu filho, entenda isso. Você não está tirando a alimentação do seu filho, você está dando aquilo que sobra. Você produz leite bastante, que o seu filho não é capaz de tomar tudo isso aí. Então aquilo que sobra é que você vai fazer a doação, tá? Faça isso. Vamos ajudar o pessoal aí dos bancos de leite para que eles possam melhorar o estoque novamente, tá bom, gente? Paulo de Paula canta agora. Quarto de mansão. Ramonessa, meu irmão. Pelo vidro de um quarto em minha frente, vejo um vulto diferente, mal posso compreender. Me aproximo de tanta curiosidade, porque o vulto na verdade chega a me surpreender. E por detrás de uma cortina transparente, sob luz fosforescente, vejo um corpo de mulher que aparenta 20 anos mais ou menos. Pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer. E eu me perco diante de tanta beleza, presente da natureza, ela merece também. Quando se veste roupa íntima elegante, o seu jeito provocante não parece com ninguém. Se retrocede num instante tão segura, num sorriso de ternura, beija no vaso uma flor. Ela se curva sob a cama lentamente e despercebidamente, ela fascina de amor. No desespero de uma vida tão vazia, curte o som sem alegria em seu quarto de mansão. Quando se perde entre o som de um toca-fita, eu a vejo mais bonita do meu quarto de pensão. Ela contempla o seu corpo calmamente, com um gesto diferente, banha o rosto abrasador. Eu delirando no vidro quase fechado, num calor desesperado, quase morrendo de amor. Discretamente sai do quarto e fecha a porta. Logo depois ela volta do banho pra se enxugar. Ela se esconde na toalha umedecida, sob uma luz colorida que está pra se apagar. Nesta penumbra, devagar vai se deitando, suas mãos vão deslizando para o sono começar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. Gente, daqui a pouco a carta destaque de hoje, viu? Ih, rapaz, ainda nem li. É a carta do homem apaixonado e esperançoso de Pirapora, em Minas Gerais. Já, já, viu? Ô, meu jovem, desculpa aí, ó. Ainda não li a sua carta, né? Não sei nem... Vou agora no intervalo dessa próxima música aí. Eu vou ler a sua cartinha, tá bom? É o Queen que vem aí. Mas antes... Não, pode rodar logo. Roda agora, então. Queen, Love of My Life. Vamos nessa, na época que o Daniel... Daniel, não... Que o Fred Mercury, né? Na época que o Fred Mercury ainda fazia parte como vocalista, ainda não tinha morrido. E depois que ele morreu, infelizmente, o grupo acabou, né? Queen, Love of My Life, roda lá, roda, roda. Love of my life, love.

Quem conversa demais realmente só dá bom dia a cavalo. Opa, vamos trazer agora a nossa carta de destaque? Vamos lá? Então, preparado? Solta a vinheta aí, menino. Vamos nessa. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, a carta do homem apaixonado e esperançoso de Pirapora, em Minas Gerais. Veja o que ele diz aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem. Olha, Maurício, eu sou um homem de 44 anos e moro numa fazenda perto de Pirapora. A minha fazenda fica bem na beira de São Francisco e no dia que você quiser vir passar uma temporada pescando é meu convidado de honra. Meu Deus, não fala isso não, moço! Tu é doido? Fica me provocando. Olha que eu largo tudo aqui agora, já sai correndo aí com a minha varinha na mão e com a minhoca. Ô rapaz, peraí. Lê a carta do rapaz. Deixa de ficar com bobagem, Maurício. Olha, tá. Bom, então vamos lá. Então, ele tá dizendo que eu vou ser convidado de honra pra pescar lá. Vocês ouviram aqui, né? Eu já vou pegar isso aqui como promessa. Maurício, aqui, além de tudo, de ter tudo que você pode precisar pra fazer sua pescaria, tem também um homem que sabe valorizar os amigos, e eu já te considero como tal. Pô, que honra minha, hein? Puxa vida, meu amigo, muito obrigado, viu? Você não quer saber como eu tô contente, feliz agora de saber que já tem esse amigão aí, né? Aí em Pirapora. Olha, Maurício, minha casa estará sempre de portas abertas e meu coração também para te receber, viu? Maurício, eu fui casado pela terceira vez e mais uma vez, infelizmente, não deu certo. E eu tive que largar da esposa. E ela era ciumenta demais e vivia pegando no meu pé. E para não fazer uma bobagem, nós combinamos da separação. E mesmo gostando muito dela, nós nos separamos. Eu já estava até pensando em não mais arrumar nenhuma mulher, porque depois de 3 tentativas a gente acaba se desiludindo, não é mesmo? É, meu amigo, você desanimou na 3ª tentativa e eu que fui até a 7ª, hein? Ih, lá vou eu de novo sair da casa. Voltemos pra cá. Vamos lá, vamos voltar pra cá. Olha, Maurício, eu achava que seria assim, que eu não iria mais ter problema com nenhuma mulher, que não queria saber mais de mulher alguma, não. Mas quando foi agora, em novembro do ano passado, eu fui a uma fazenda de um amigo em Paracatu, na beira do rio Paracatu. Ele estava completando 40 anos de casado e fez uma festona danada para os amigos e para comemorar a data. Eu fui convidado, então fui, só que dessa vez sem companheira. Mas parece, Maurício, que o destino estava me preparando uma peça. É, no dia que eu cheguei na fazenda desse meu amigo, logo na porteira, na entrada, tinha um carro quebrado impedindo a passagem. E nesse carro tinha uma mulher linda de uns 30 anos aproximadamente. Ela não conseguia fazer o carro funcionar. Então, como ela estava atrapalhando a estrada, tinha que passar pela porteira ali, eu me ofereci para ajudar. Levantei o capô e vi que o cabo da bateria estava bambo e com a trepidação tinha se soltado. Foi só colocar o cabo e dar um aperto e pronto, o carro pegou. Aí foi o bastante para ela abrir aquele lindo sorriso e me agradecer. Quando foi à noite, na hora da festa, viu, Maurício? Eu convidei-a para dançar e ela aceitou. Nós dançamos bastante porque ela também parece que ficou impressionada comigo. Maurício, foi uma noite maravilhosa ter aquela mulher nos meus braços. Nos beijamos e trocamos muitas carícias. Mas não passou disso porque ela me disse que no dia seguinte, muito cedo, teria que ir embora porque tinha que ir para Belo Horizonte para pegar um voo para São Paulo e de lá para Paris, onde ela ficaria por 1 ano vivendo com a irmã dela que morava lá. Olha, moço, eu fiquei muito triste com essa notícia, mas eu disse a ela que tinha ficado apaixonado e que se ela me permitisse, que eu iria para Paris também me encontrar com ela. Rapaz, mas você é um cabra danado, hein? Você, qualquer coisinha, tá convidando aí, né? Tá prometendo fazer as coisas. Mas ela riu, viu, Maurício? Não acreditou, não. Mas disse que poderia sim. Daí, eu fiz essa surpresa a ela. Rapaz, não é que esse cabra foi mesmo? Mas caramba, pois é, Maurício. Ah, eu tô tentando aqui analisar. Desculpa, deixa eu dar uma pausa aqui. Falou em novembro do ano passado. Mas novembro do ano de 2012. Porque essa carta se escreveu em 2013, né? Ah, bom, então agora ficou claro. Então quando foi? Em junho do ano... Então agora eu vou falar como se fosse do ano passado, né? Em junho de 2013, eu fui para Paris e me encontrei com ela. Lá ficamos um mês inteirinho nos curtindo e nos amando. Ela agora está de volta no mês de dezembro para o Brasil. Xiii, então nessa altura já voltou, né? E nós vamos nos casar. Então já deve ter se casado. É, porque nós já estamos em fevereiro, né? A única coisa que me preocupa agora, Maurício, é que vou ter uma quarta vez. Mas eu espero que seja definitiva. Era o que eu tinha para te contar. Rapaz, mas você é danado, viu? Você é um cabra danado. Você é objetivo para danar e o que você fala, você cumpre mesmo. Agora, eu não estava duvidando em momento algum que se eu chegasse aí, que você iria me receber, que iria me hospedar mesmo na sua fazenda, ia colocar aí à disposição para me pescar. Mas agora, só de você ter falado aqui de ter ido para Paris para encontrar com essa moça, mostrou que você é um cabra que quando você quer as coisas, você consegue mesmo, né? Você vai atrás. Olha, eu acredito que você vai, que essa quarta vez vai ser definitiva, sim. Cada relacionamento que a gente tem nos ensina alguma coisa. E pelo visto você aprendeu um bocado com as anteriores, não é? Agora, você é meio doidinho mesmo, viu? Conheceu a mulher numa festa, apenas dançaram e de repente você foi até Paris se encontrar com ela. Rapaz, pra você foi simples, como se estivesse apenas trocando de camisa, né? Ah, o dinheiro faz cada coisa. Meu amigo, olha, eu agradeço muito pelo convite para passar aí uma temporada, viu? Pescando. Olha, acredita você que nunca pesquei no Velho Chico? Você acredita? Verdade. Já pesquei em rios famosos, tipo Xingu, Madeira, Tapajós, Araguaia, Tocantins. Mas no Velho Chico nunca. Acho que o seu convite ficou irrecusável para mim. Ficou sim. Porque a vontade de ir pescar aí agora ficou danada de grande. Mas vamos voltar à sua história. Você viu como é que o destino é engraçado? A gente pensa que vai dar um ponto final e que não vai se apaixonar por mais ninguém. Quem é que manda no coração, hein? Quem? Quem? Ele e o destino é que fazem o que bem entendem da gente. Mas eu fico contente por você, viu? É, fico, pois pelo visto, além de sair da solidão, encontrou alguém que balançou e abalou o seu coração. E isso é tudo de bom na nossa vida, não importa a idade que a gente tenha. Você tem 44 anos, ela tem 30. E daí? E daí? Vocês vão ter muito tempo para se curtir, vão ter muito tempo para ser felizes, para aproveitarem. E é isso aí, meu amigo. Você tem mais é que aproveitar a sua vida mesmo. Seja feliz. Seja feliz. Não se preocupe com... As pessoas podem até falar coisas que não devem. Alguns devem até dizer coisas aí que por ciúme, por despeito. Ah, um velho desse deveria ter vergonha, já casou 3 vezes, vai casar. Mas não liga para nada disso. Não esquenta a cabeça com isso. Não esquenta a cabeça. Siga a sua vida, levante a cabeça, vá em frente, curta, aproveite bastante. Você tem condição para isso? Então, viva a vida, porque a vida é uma só. E se a gente aproveitar essa vida, você sempre, tudo que você fizer, vai ser um motivo a mais de felicidade para você mesmo, viu? É isso aí, não se preocupe com falatório, com nada da vida dos outros, se preocupe com a sua e com a dessa mulher. Eu acho que agora você já deve estar até casado, né? Porque já estamos no fevereiro, mais ou menos que dia hoje, deixa eu ver que dia hoje de fevereiro. É, hoje é dia 13 de fevereiro, né? Então... Acho que nessa altura você já deve estar até casado. Mas de qualquer forma, você vai me dizer como é que está aí. E aí, muito breve, eu quero ter a oportunidade de estar pessoalmente com você, viu? Mas é o que eu te falei, seja feliz. Seja feliz, não se importe, não se preocupe com ninguém. Preocupe com você e com ela apenas, viu? Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Ah, sim! Hoje está fazendo um ano que eu estive aqui. É essa música que eu vou rodar para você, porque dá certinho com a sua história. Mas dá certinho mesmo, é como se fosse aí boca de burro, viu? É o Lourenço e o Lorival que cantam Um Ano de Saudade. Roda lá, menino. Música. eu estive aqui. Hoje está fazendo um ano que eu te conheci. Durante todo esse tempo eu te guardei no pensamento. 12 meses de saudade, não te esqueci. Vejo que você ainda continua a mesma. Acabou! Oh, que peninha! Tem nada não, viu? Ah, mas amanhã ainda tem, é? Amanhã ainda tem mais um programa, sim. Olha, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Beijão, menina, meu amigo. Aquele abraço. E olha, tudo de bom pra você. Felicidades. Tchau, tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.